Ligo Dre, Snoopy, é menina fita pra rimar, porque é gangsta rap, pá. Real, dólar, libra, diamante, bang. Dois, nós se arma, três, virou gangue. Se vira um Mustang, empurra até na ladeira. Ação na bolsa de valor, no raio da cadeia. Pode pá, que é torre, olha a corrente, bão. Relógio de parede no pulso, Nexta é um monstrão. Na última geração, habilidoso não erra. Só saio do castelo se vira uma mureta. Não vim pro bagulho porque a base é gringa. Amor, tá na fase da geriatria. Depósito de graça vai pra conta do trouxa. Jogador beija a camisa dependendo da conta. A 220 quebra os McLaren. De vermelho Ferrari, flutuar na nave. Sem prestação, poder viver o sonho talvez. Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém. Vergonha do que? Demorou, vai pra cima. É, malote vazio não traz perspectiva. Várias pedradas não me faz querer paz. Vagabundo e a Bela, filme de Bonnie e Clyde. O confessionário não me deu progresso. Jogaram pedra, juntei e fiz castelo. Progresso é um crime, então sou bandido. Não tem alarme bom quando bom ladrão. Principal, uns 300 mil me deu pra mim. 4 mil dólares já me faz feliz. Progresso é um crime, então sou bandido. Não tem alarme bom quando bom ladrão. Principal, uns 300 mil me deu pra mim. 4 mil dólares já me faz feliz. Tenho a mulher mais simples, o carro mais louco, só me falta o banco. Tudo é quente, negrão, a ideia é que eu te lanço. Sou vagabundo, pouca ideia, ó intimidade. A mão do 12 aqui não tem tinta de esmalte. Pede pro véi vender o spot na feira. Abre o portal pra não descer da Tereza. Ó, Cleópatra, tá linda demais. Afrodite e eu, uma pernoite que vai. Tá na escuta, faraó AM, traz a champanhe. Quero ver me proibir de viver emoções. Pega a lupa lá, pra avaliar a Quirela. Nem todo B.O. da Paulista migrou da favela. Tá no jardim, Vila Europa, mansão de Alphaville. Laboratório do crime, com muito requinte. Em avião, que o radar não detecta. Tudo pareja trigo na caixa de Minerva. Quero estourar no norte que nem o pastor no culto. O meu castelo deixou pequeno demais o mundo. Então sofredor não vai brecar na cena. É xadrez na cabeça, só vivendo em treta. Na Night Superstar é Deus que guia. Oração ensina e o leal vigia. Se vencer é crime, então me leva preso. Constrói as cadeias porque vai ter muito guerreiro. Progresso é um crime, então sou bandido. Não tem alarme bom quando bom ladrão. Principal, uns 300 mil me deu pra mim. 4 mil dólares já me faz feliz. Progresso é um crime, então sou bandido. Não tem alarme bom quando bom ladrão. Principal, uns 300 mil me deu pra mim. 4 mil dólares já me faz feliz.